e você sabemos o quanto nós dois queremos, o quanto nos merecemos e o que tá nos impedindo. Só eu e você sabemos o quanto eu quero seu beijo, seu abraço, seus conselhos. Cê tem tudo a ver comigo. Qual de nós decide antes abandonar cada vício em favor de tudo isso que eu penso e os dois sentimos? O que nos falta é coragem de dizer valeu a todos. Sei que vocês também são foda, mas eu tô comprometido e comprometidos com a gente mesmo e a nossa sede de trampar, que é pra não ser dois fudidos. A gente troca enquanto o mundo se pergunta onde possamos ter ido. Mas onde eu for, eu penso que seria foda você sempre comigo, sempre comigo. Você comigo, sempre comigo. Você comigo, e eu digo comprometidos com a gente mesmo e a nossa sede de trampar, que é pra não ser dois fudidos. A gente troca enquanto o mundo se pergunta onde possamos ter ido. Mas onde eu for, eu penso que seria foda você sempre comigo, sempre comigo. Você comigo, sempre comigo. Você comigo, e eu digo só eu e você sabemos o quanto é gostoso mesmo, antes mesmo de ter beijo ou alguma coisa do tipo. E antes que me pergunte que mal haveria nisso, preste atenção no que eu digo, que é pra não haver conflito. A partir do momento que eu te beijar, eu só vou ficar com você, você só fica comigo. Essa é minha condição, e se quiser considerar, não hesite em me avisar que aceito.